notificação, chegada boa, pista para 4.000 pés com ajuste 90 no base. 4.000, chegada boa, voo no 86. Controle Salvador, Oxenai 6304, 2.000 pés na saída rumo. Controle Oxenai 6304, contato radar, Botoranisa 340, saída bomba. 340 na mão, Oxenai 6304. Oxenai 6355 na saída da El, chame Recife agora, frequência 13325 e alterna 1251. 6305 ou 63, boa tarde. 620, eu poderia confirmar essa imagem, só se tiver aqui. Assim que o operador de SIG desconectar, assim que ele apareceu agora, aqui está dizendo o momento. Sim. Localizador visual, senhor 3560. 3560, torre 1 no 8, decimal 95, composto. 95, obrigado, senhor. Bom carnaval aí. Estamos a bordo 1989, autonomia 3008, alternando o Mato, sei lá. Comando RJS autorizado Índia, ponte carona 0-1-1-8-9-5, ajuste altímetro no 0-1-2. 0-1-2 agora, autorizado, outra ponte de carona 0-1-0, torre 2-9-5, obrigado. São 3-2-1-7, observa o ataque do Bank da Gol, após o autorizado, se estiver extremamente, chamando pronto para o ataque. Ok, após o voo autorizado, já 3-2-1-7. Tarde, 2231 da Passareira, informação Bravo, autorização Barreira. Livre pouso 1-0, vento 1-2-0, grau 9-9. Livre pouso, pistão 0-3-5-6-0. Sou eu, uma boa, eu vou na 620, na ponta de espera da nossa. 1-620, mantém a ponta de espera. 5-4-5, secundária, 1-2-6-8-5, bom voo. 2-5-4-5-2-2-5, obrigado, boa tarde. Por gentileza, entre em contato com a SAIS, nós não estamos conseguindo identificar o seu plano de voo. Foi enviado pela sala de Ilhéu, direção de mar, vamos acessar a nossa saída, não tem dúvida que ela chegou mais em direito, que só conseguiu sua vida de contato. Gente, o Fausca, Tango Oscar, geralmente há um problema entre comunicação em Ilhéus e Salvador. Se houver condições, até para o senhor mesmo de usar, entrar em contato com a sala IS. Azul 4206, 10 para 2000, ajuste 1-0-1-2, autorizado final do procedimento, ponte estável. 2000, reportará estável, Azul 4206. Tem manter a paz do tráfego na curta ou 620? Afirmo no 620, ali mantém no 0 após o tanto. Tem manter o 620. Falou 34, primeira direita, falou 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Boa tarde, eu sou 3560, livrando a sua escuta. Vento 1-3-0 graus, 1-0-9, está livre de colagem da 1-0. Autorizou a decolagem, está com a espera agora, 62, tá? Possível 06. Itália, mensagem 06, entendido que está próximo ao Pestana no Rio Vermelho, prossegue para Pouso em Salvador. Sul, Guardião 06. Autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, considero 90118 no decimal 95, ajuste no 012. 102, ajuste, direita esquerda, ponto 0, 295, bom. Meia, completa final, chama Surri, frequência 118, decimal 95, azul 4206. 118, 95, 4206, até já. 1869, descida está livre para 2010, o ajuste no 092, autorizado final do procedimento, repostado. 2000, reportará estável, rumo 1869. Controle Salvador, uma boa, agora não é 20, na Pucajá, no Caju, primeiro 370. Voo no 620, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370 na saída Pucca. Saída Pucca, subindo nível 370, voo no 620. Saída 6210, acione identificação, desce nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, 6210. Está passando agora na Cauro, autorizado para chamar o Sistema de Ataque com o Sistema. Salvador, boa tarde, está 3297, ponto 0, pista no 0, pronto. 3297, boa tarde, mantenha o ponto 0 no 0. Mantenha. Azul 4206, abaixou e travou? Afirmo. Azul 4206, tráfego ajustado, livre pouso 1 a 0, vento 90 graus, 99. Leve pouso 4206. Ocean 6210 está livre e TAP. TAP, 3217, linha de cão de imediato sincronizada? Afirmo. A linha mantém 1 a 0, agilizando manobras. Quente, a linha mantém 1 a 0. Eu tenho a falsificação grossa. Tão que são Oscar. Obrigado, Azul 4209. 01. Completa final torre 118 decimal 95 motoso. 1895, jata. 99. A linha colando 0, tá 3217. Salvador, muito boa tarde, azul 4206, levando a gente. 4206, boa tarde, está autorizado o táxi via Alfa, reporta Anjo da Fé Juliette. Alfa, reporta Anjo da Fé Juliette, Azul 4206. Prossiga, fala o seu Tango Oscar. Fox Tango Oscar, eu ia checar novamente com a sala IA Salvador, estande por gentileza. Torre Salvador, boa tarde, gol no 869, final, frente pouso embaixo travado. Gol 1869, tráfego avistado, livre pouso na 0, o vento 130 graus, na 0 nós, ajuste na 0 na 2. Livre pouso, gol 1869. T3217, decolou 41, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. 06 Torre, 198, decimal 95, bom pouso. Valeu. Polo 620, está autorizado, Romeu Fox 018. Romeu Fox 718, melhor ainda, obrigado, 6201. Olhe Salvador, boa tarde, T3217, não sei escutar. 3217, contato radar, sobe manter o nível de voo 360, saída da El. 360 da El, pode voar Lida ou Motiva? Autorizado Lida. Lida, 371, 3217. 1169, boa tarde, mantenha o ponto espera no zero. Tenho ponto espera com o 4206, ingresso Juliette, para aquisição 01 Pationa. Juliette 01 Pationa, azul 4206, obrigado. Guardião 06, Torre. Prossiga. Visual com o Boeing da Gol na curta final do ano zero? Afirmo. Está autorizado aproximar direto para o GRE, retaguarda do tráfego? Reporta na final do GRE. Gente, vou chamar na final, livrando agora o litoral 510. T3217, suba restrito, nível de voo 340, cotejo. 340, tá restrito, 3217. Carinho mantendo zero, vamos comer. Gol 1869, solo 44, primeira direita, solo 1201. Solo 201, gol 1869. Salve Salvador, bom dia, gol 1869, livrar. 1869, bom dia, setorizado Alfa, reportando de Botox, Rui Juliette. Alfa, da Juliette, 1869. Afternoon, country 190, Scott Island, descent to level 050, fly direct to Mario, with issue to intercept the Mario rifle. We're flying now to direct to Mario, down to flight level 050. We do have information, Bravo, country 190. Salve, Thiago. Channel 210, descida para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.2, autorizado sinal de procedimento, reporte estabilizado. 2.000.1.0.2, reporte estabilizado de leste, descida 10.62.1.0. O Azul 6973 está autorizado Campinas, nível 340, decola pista 90, curva direita, saída da El, Luísa, Mótiva. Vier para o 90, após por base, é para o 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1.9, décima 8, transponder 5.1.62. Cruzeiro 2340 Campinas, decola 1.0, curva direita, conferindo Dael, Leda Motiva. Apesar do 10 por base, apesar do 1.6, Belo Horizonte, volta com o plano. Cenas 8 por controle, confirme o transponder, por gentileza. 5.1.62. 5.1.62, transponder, Azul 6973. Azul 1869, ingresso para a posição 0, 7, 1. Posição 1-0, patrão, vou lá, Azul 6973, protegimento da Coreia, tinha um ponto que tivesse na meta. Uma deficiência em relação ao sistema quanto a comunicações entre uma sala IS e outra. Informa o senhor, na realidade aconselho, que nessas situações o ideal é o senhor efetuar um plano na nossa sala IS. Fica mais fácil para o senhor e até para eles transmitirem no nosso sistema. Informa o senhor que o seu plano chegou agora, então está autorizado. Siri a 1500 pés. A decola da pista 97 com a curva direita e prossegue na linha do litoral sul. Controle Salvador opera 119, décima 8, transponder 0146. Transponder 0146. Poderia confirmar o pátio, o piso de vento e o preço da borda? Tem espaço para aumentar a taxa de decolagem, torre 11895, ajuste na 012. Só na escuta do passageiro da 2001. Eu sigo, só para informar que diante do nosso peso de decolagem a gente não cumpre o gradiente da pessoa superior a carro. Gente, o Fox Tango Oscar. Estou autorizado o táxi, reporta na intersecção, ajuste no 0 no 2. O senhor Guarda confirma, o sol autorizou o senhor a prosseguir até a intersecção? O Xené 6210, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus, 9-9, ajuste 1-0, 1-2. Livre pouso, na 1-0, 6-2, 1-0. Mandei a cabeceira 1-7, tem uma aeronave para pouso que estou na 0. Hoje está aguardando para decolagem na 1-7 também. Chama o centro, frequência 13325, secundária 251, bom voo. 3325, 251, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é o Papapá Charlie Serra Tango. Papapá Charlie Serra Tango, acende a estação, desce nível 060, chegada mais. 060. Ok, ciente. Atenta à esteira de turbulência do Airbus da TAM. Corrigindo, Airbus da Avianca. Está livre a decolagem da pistão 1-7, o vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Livre a decolagem da 1-7, ciente da esteira, o Jaguar, obrigado. A 2-1-0, solo 5-4, primeiro direito, solo 1-2-1. Primeiro direito, 2-1, não é? 2-1-0. Can H10 2 clear, final, electric free approach, runway 10, report established. Clear 2-1-2, clear, ILS 731, as well. Follow, boa tarde, Xené 62, 1-0 pra. Xené 2-1-0, boa tarde, seu autorizado, taxa, Alfa Juliette, posição 04, posição. Alfa Juliette, posição 462-0. Yeah, 56, prossegue litoral sul, controle 119, décima 8. Litoral sul, 119, Fox Trot, Tango Oscar. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Eu irei informar ao aeroporto. Perfeito, vamos aguardar até os mesmos saírem daqui, senão acabar em se encerrar no motor aí. Gente, eu tenho 2-0. Coloca 197 Salvador, curvando a direita litoral, descendendo para 2500, ou melhor, 1000 pés. Poxa, Fox Tanguanca foi para 1510, via litoral para Siri. É porta passada no farol da barra. 1500 para o Siri, no portal nacional da barra, o Fox Tanguanca. Salvador, é o passarinho do 2231, deca para metro remoto 2. 231, está autorizado, chama para um táxi. Para. Down 2190, established call tower frequency 118.95, bye bye. Real call, I will be at down 2190. 973, agora o desligamento. Escuta. 1902? Se voar 2 milhas aí à esquerda da linha litoral, eu autorizo 1000 pés. O Fox Tanguanca, 2 milhas mantendo afastado à esquerda da linha litoral para não ingressar na área do carnaval. Devido à fase da camada aqui, a gente vai ter que manter 1000 pés, então vamos sair só à esquerda. Nossa. CLB de 69, mas que alterna Brasília. 2231, está autorizado o táxi para as pontas, prende, considera 1-0-2-1-8-9-5, adiciona 0-1-2. Restauro 0-1-2, via Pato Lindo e via Monticaro 2-1-5. Supra 4000, ajuste 9-1-2, direto dona. Ciente, após o ATM, está autorizado o pushback 6963. Tô no 66, desce a nível de voo 050, acena identificação, chegada a Mari. 2000, ajuste no 0-2. Na proedidura, intercepta a final do procedimento, resposta estabilizada. 3 alteras na cena para o Romeu Papá, 4 horas e 21 com 112 a bordo, está pronto para o táxi. Eu vou filmar 102 a bordo. 112, 112. Paciente, graças, autorizado táxi, parte 1, táxi índia, conquistar 1-0, torre 11895, ajuste na 0-1-2, vovô. Ciente, ao ponto espera 295 vai chamar, 12973. Attend position 10390. Attend position 10390. Controle 1-9-8, boa viagem. Controle 1-9-8-2-2-3-1, boa viagem. Dois geladoras, 1-9-3, o próximo ponto espera pronto. 1-9-3, alinho mantendo 0. Alinho mantendo 0, 1-9-3. Gate 05. Approved taxi, gate number 5, catch 190. Confirme o taxi mariposa. Foi 030, Fox Angosta, você já visitou minha CTR, deu a presença para a coordenação de tráfego e considerando o pouso, 2030, bom voo. Azul 6973, autorizada a decolagem 1-0, vento 1-2-0, graus 1-0, né? Tudo decolagem é 1-9-3. Certo, estabilizando, completa final com a torre, frequência 1-1-8, decimal 9-5, Bomboso. 18-95, obrigado, tá bom. Sorriso, Salvador, boa tarde ao Patata, Tatiado e Tierra, tá bom. Papai, Charlie Tiagão, boa tarde, continua a aproximação, agora autorização para o pouso, ajuste no 02. Abafando, primeiro 2. Confirma o pátio após o pouso, Charlie Tiagão? 5, intenções de 1-7. Gente, reporte para o cancelamento do plano, o Charlie Tiagão. Tiago. Tarde, 945-290-160, tá sentindo a informação, ativo. Bom, 1645, a sua identificação, desce a 4.010, ajuste no 0 no 2, pro de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, o 1645. 4.012, tá voando Bonf, senhor. É, o gol 1645, nosso boa tarde. Controle de Salvador, muito boa tarde. 9-6-9-7-3, bom dia, decolado da sua escuta. 1-9-7-3, contato o radar, sobre manter nível 340, CDL. Nada, El, 6-9-7-3. Passando, solicita cancelamento, consegui visual para 1-7, ingressão na base, direito. Se o Charlie Tiagão, plano instrumento cancelado 1-0, da presente curva esquerda, base pela direita da 1-7. Reporte na final da 1-7 com trem checado. Charlie Tiagão. Reporte na final, baixado. Tango. Número 6973, pode voar direto a ele? Livre 6973. Obrigado, 6973. Estamos no visual livre pouso 17, vento 2, autorizado a final do procedimento, reforço estabilizar. Eu estou para estabilizar o volume de ABS. Positivo 166, está livre a descida. O senhor vai passar em torno de mais 11 milhas do seu passo farol da barra. O senhor quer curvar 040 para ver o diante, para passar mais próximo ali do farol da barra? Hoje sim, vou fazer como se fosse uma chegada axé. O senhor quer passar abaixo de 2000, viu o litoral? Pode ser. No 66, 2000, nós temos ali uma área restrita no carnaval, teria que ser 2000, justamente passando aí por cima do farol da barra e após o Campo Grande ali, que fica logo à frente. Tá ok, então. Vamos seguir na proa do farol da barra, 2000 metros. Positivo, o 66. Ok. Podemos fazer uma telagem, pode fazer. 200 para o 150. Então 3894, acende a indicação, desce a nível de voo 050, chegada a mar. Tem difícil, descendo ao 050, tá? 3894, na mar. Salvador, uma boa tarde novamente, o Xenon 6201, no 7 da Charlie, autorização do Leão 360. Decola 70, curva direita, saída da El, Leda Irumi, via Panavenda 857, e após Maus. Contador Salvador opera 119, décima 8, responde 5403. Autorizado Leão, conforme, 5390, decola 570, para a curva direita, saída da El, Leda Irumi. Posto Panavenda 857, bolso. Controle 119-8, aciona 5403, 6201. 6201, cruzamento correto, pronto para o espectro de aumento. Chamarei. obrigado, circuito cumprido. O nome 66. É quanto estado o nome 66? Vai tomar. Zulu 6963, chama o centro Recife, frequência 13325, secundário 251, bom voo. 3325251, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Passarelo 2231, direto Barreiras. Muito grato, direto Barreiras, 2231. Bruno 645, direto Duna. Direto Duna, agora 645. Bruno Leleu, localizador. Bruno 66, Turre, 1895, bom pouso. 1895, grato. Abo, Elefa. Estão autorizados Brasília, número 360, pessoal do ano 0, mas à direita na saída Arbor, transição Elefa, depois da presidência do ano 7, Capim, o controle 1-9-8, transponder 5405, voo 1869. 1869, corrigindo, está correto, tinha um pronto para o estacionamento. Entrou um 1-0 graus, 1-0 não. Identificação, desce a nível de voo 070, chegada mais. Também que eu tenho a redução de velocidade para 230 nós. 200, 2, 3, 9, 7, 4. Guarda conta, 7 da formação CA. uma aproximação para os 2000, Bruno 645? 645 autorizado, 2000, ajuste no 012, patrulha de duna intercepta, reporte estável. Patrulha de duna, escada estável, 1012, Bruno 645, desce 2000. Dias, autorizado táxi, alfa, direto, expulsão 0741. Alfa 0741, Lulia. Chamei 6143, descida para 4000, ajuste no 012. 4000 no 012, chamei 6143. Papatã Guiz de Quebec Hotel, descida 5000, ajuste no 012. 5000, 1012, ajuste no 012. Passarido 2231, chama agora o Centro Recife, frequência 1260, secundário 28.8, bom voo. Centro Recife, 1260, alternar 1228, boa tarde. Está pronto, está 3567. Jogo Brasília, nível 360, decola pista 0, curva direita, saída Harbor Elefa. E eu preso 167, apoio Tapino, que prossegue conforme a rota do plano de voo. Motor de Salvador opera 119.8, transponda 5406. Autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 1-0, com curva à direita, saída Arbor, Elefa, apeso 1-7 até Apino, controle 1-1-9-8, 5407 com transporte da 3567. 3567, se tiver acionamento. Chamará quando pronto, da 3567. Autorizado Recife, nível 350, decola pista no 0, curva esquerda, saída Pulga Caju, via Pedro 17. Controle Salvador opera 119.8, responde 5411. Vendo o seu 38 da FUMAS 4, autorizado ILS cheio 10, chamará estabilizado com você. Controle Zona de 8, zona 5411, azul 4206. 4206, o contagiário está correto, sempre pronto se tiver estacionamento. Obrigado, 4206. Alô, Salvador, gol no 869, na 10, puxe back estacionamento. No 869, estou autorizado, sempre pronto. 10, 10, 8, 9, 9, 9.